Salve CBL! Isso daqui é estúdio, não tinha hit, certo? Sente o efeito do barulho do trem no fundo. A chuva já não cai como caía antes. Olha as gotas que escorrem como se fosse o bastante. Horas e mais horas, o tempo prevalece. Lenta e atenciosa quando nuvens delas desce. O fone canta, encanta minha alma na hora. Bom de lotado e outro estado, vendo frio lá fora. Hoje estou de funcionário, amanhã talvez não esteja. Eu só sou o que minha cabeça quer que eu seja. Questão de fé, esperança em mim. E que os braços não percam as forças antes de chegar ao fim. De preocupação com seu bem interior. Livros e crenças pra aumentar o seu valor. A outra briga com os pais, pensa em não voltar mais. E no primeiro passo que dá, já pensa em olhar pra trás. Aliás, ao lado tem o que sonha com o aumento. Não se promete nem com ele mesmo. Atrasada, toda membranha da vida aqui. Que só vive com medo. Também há vidas que já nem vive há muito tempo. Eu posso ser o que eu quiser, independente de onde vim, pra onde vou, como estou. Eu posso ser o que eu quiser, independente de onde vim, pra onde vou, como estou. Cada qual no seu brilho, radiante pela vaidade. Pra ganhar o mundo é só ter força de vontade, coragem, malandragem pra saber segurar. Então estando em seu lugar, a luz não vai se apagar. Somos movidos por emoções e vontades. Subimos na escada da vida por necessidade. Ser mais do que ontem, é isso que eu espero. Que o mais venha pra cá, ninguém quer morrer no zero. Veneno meu próprio ego de manter-me afastado dos impostores, vindo do inferno que se diz ser aliado. Eu posso ser o que eu quiser, independente de onde vim, pra onde vou, como estou. Eu posso ser o que eu quiser, independente de onde vim, pra onde vou, como estou. Eu posso ser o que eu quiser, independente de onde vim, pra onde vou, como estou. Eu posso ser o que eu quiser, independente de onde vim, pra onde vou, como estou. Um salve a todos os moradores de Piraquara e plantão. Muito obrigado aí.